vacância. Se a menina vir ao vivo em Fortaleza, chama. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cachado, olha os beijinhos, pele da todo. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cachado. Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer. Olha que ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer. Dessa mulher, quando vi deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cachado, olhos verdinhos, pele da cor. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cachado, olhos verdinhos, pele da. Mas ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher é independente, sabe muito bem o que quer. Olha que ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer. Olha que ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer. Tá mesmo sendo quebrado. Mora em mansão com visão pra beira-mar. Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer. Se é seu parceiro, você é bacana.